seus brincos compridos até aos pés, no feitio de dois cinco, que cinco e cinco são dez. No feitio de dois cinco, que cinco e cinco são dez. Se dois brincos me ofereceres, eu dou-te por gratidão um valente foguetão, que é para tu desapareceres. Um valente foguetão, que é para tu desapareceres. Se um dia desapareço, tu encolhes, tu esticas, e então terás a preço aqui, aqui. Ao preço por que me fica. E então terás a preço ao preço por que me fica. Tu nem a dormir me esqueces, e sonho com gigantones. Acordada me pareces, sabes o quê? Um poste dos telefones. Acordada me pareces, um poste dos telefones. Se pudesses com a minha vida, eu travava garra viva. Sabes com quem és parecida? Com quem? Com a mula da cooperativa. Sabes com quem és parecida? É com essa mesmo. Tu gostas de dar nas vistas quando me falas assim. És tal qual os terroristas que se escondem no capim. És tal qual os terroristas que se escondem no capim. Vai para lá com tua gana, lá com o teu arrefilão, que levas com a katana. Oh, oh, oh. Ai, na covinha do ladrão, que levas com a katana, na covinha do ladrão. Vai para lá do seu zato, contribui com a tua parte. Vai para lá do seu zato, contribui com a tua parte. Eu estou velho e desarmado. Podes ir que eu sei armar-te. Eu estou velho e desarmado. Podes ir que eu sei armar-te.